Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Hoje estou aqui com o meu amigo Predador. Essa ficou, né? Ficou, agora é Predador, o nosso querido Giovanni. E pessoal, hoje estamos recebendo dois convidados muito especiais, eles são da Partilha Jovem, da TV Nossa Padroeira. Estão aqui recebendo o Gabriel. Opa, salve. E também estou recebendo o Matheus Brás. Fala aí, galerinha. Então hoje nós estamos aqui para conversar hoje sobre a Partilha Jovem, né? Sobre como que eles tiveram a ideia desse projeto e estamos aqui para ter uma conversa com eles. Então eu gostaria de saber, por você, Gabriel, como é que vocês tiveram a ideia de montar a Partilha Jovem? Como é que começou esse projeto? Olha, a ideia não foi nem nossa, pra ser bem sincero. A gente começou a pandemia, né? E a gente se juntava para rezar o terço. E pelo Discord mesmo, só que de vez em quando, nos finais de semana, como a gente tinha que ir pra igreja, a gente, com distanciamento e tudo, a gente ia rezar o terço, e um dia o padre acabou encontrando eu e a Carol, que é a nossa coordenadora, na igreja, e jogou a gente na parede, assim, sabe, contra a parede, sem dar escolha nem nada, e falou, vai começar a ter live, e vocês vão fazer uma partilha jovem, e depois que ele perguntou se a gente podia, e nem deixou a gente perguntar pro núcleo, nem nada. Aí a gente começou a fazer a partilha jovem, uma vez por semana, né? E isso foi por um bom tempo. Acho que é até hoje, né? Fazendo live. Giovanni, você também reúne seus amigos para rezar o terço no Discord? Joga um cyberpunk e depois reza o terço? Jogatina santa. Jogatina santa. Giovanni, uma morte, uma Ave Maria. Reza o terço inteiro, né? Giovanni, quer fazer alguma pergunta pra eles? Cara, não, na verdade, assim, também não é nem uma pergunta, né? Eu até tava pensando que, pô, é um negócio que, assim, não é muito comum da gente ver essa... Principalmente, talvez nem tanto em si da parte de ser um negócio ao vivo e tal, porque... Dado o momento, acabou que meio que virou um padrão, digamos assim, né? Mas, cara, na plataforma do Discord, eu acho que é bem comum ver isso. Não sei se vocês já viram algum outro projeto parecido. Então a ideia foi do Matheus aí. O Matheus, clica essa. Então, eu tava... Quando chegou assim pra mim, né? Eu sou na parte de TI, né? De tecnologia. Faço faculdade de TI, trabalho com TI. E eu conheço muita gente que utiliza várias plataformas, né? Tanto para fins religiosos, entre outros fins. E daí, tipo, eu vi umas pessoas se reunindo no Discord para fazer, rezar o terço, fazer coisas simples. Assim, daí eu falei assim, pô, eu acho que seria legal. A gente estava bem no começo da pandemia, onde estava todo mundo em casa. E daí as pessoas já queriam se reunir, já tava tipo naquela, putz, hein, preciso de algo diferente, sabe? E daí veio o gap, assim, a Carol chegou e me perguntou, ah, vamos fazer isso. Eu falei assim, vamos. Daí ela assim, vamos hoje usar pelo Skype. Eu falei, não, vamos fazer pelo Discord. Lá dá pra colocar uns robozinhos, dá pra colocar uma musiquinha, um fundinho, alguma coisa assim. Já pra dar um tchan, né? Já dar aquela coisa diferente pro convidado, pra pessoa que estiver escutando a gente, né? Com o robô, entre os outros boots que tem ali, né? E daí a gente viu isso, né? O Skype não ia nos atender naquele momento, então a gente falou, putz, o Discord, eu conheço pessoas que já fez, conheço pessoas capacitadas, qualquer coisa consegue me ajudar com o suporte ali. Então eu falei assim, opa, vamos pra lá. E aí quando a gente chegou no Discord, eu acho que nesse primeiro momento, assim, como a gente pode falar, quando foi o começo da pandemia ali, eu acho que o Discord foi o top, assim. Eu acho que a gente conseguiu reunir, usar a ferramenta, usar tudo que a gente tinha ali, o Discord, ele nos proporcionou, né? Com a música, com as pessoas interagindo. Pô, no começo a gente não tinha nem câmera. Daí depois o Discord habilitou as câmeras quando a gente tratava. Só que daí, como a gente sabe, né? Jovem, especificamente esse ponto. Jovem, ele não gosta de ficar muito tempo no mesmo lugar. Jovem, ele gosta de coisa nova toda vez. Então, mesmo assim, se você trouxesse vários temas novos, enjoa pra ele. Então, putz, o que fazer de novo, sabe? E daí que entra a sacada que você tava falando com o Gabriel ali, do Padre Emerson. O Padre Emerson falou assim, ei, eu preciso que eles um jeito de ele se reunir presencialmente seguindo os protocolos. E aí que veio a partilha jovem, daí que veio esse gap, sim. A gente falou até nos bastidores, o Gabriel falou, né? A gente falou assim, quando eles falassem, quando eles perguntassem como começou a partilha jovem, a gente falou assim, ah, igual um jogo, o boys mandou, a gente só obedeceu. Não, foi interessante, você falou que ela colocou vocês contra a parede e faça, você tem que fazer o programa, se vira aí. Foi mais ou menos assim. Não, foi uma sacada bem legal e também, né, todo mundo, qualquer pessoa lúcida sabe que o Discord ele é muito melhor que o Skype. Sem dúvida, né? A gente é, isso tem que ser falado pros nossos amigos lá do Galaxy One, né? Que gostam de gravar pelo Skype. É, ó, Thiago, tô falando pra você, assim, Discord. É muito o melhor. Cara falou, não, eu não vou usar Discord. O cara se recusa a usar o Discord. Falei, nossa, tem que ir lá pelo time, tem que ir lá pro Skype, só por causa de uma pessoa, mas tudo bem. É que a gente grava um RPG de mesa falando pelo Skype. Ele só gosta de gravar pelo Skype, o pessoal que a gente joga RPG é só Skype, eles não gostam do Discord, eles têm uma treta com o Discord, não, a gente não gosta do Discord. Nossa, o Discord é até mais leve do que o Skype. É, que às vezes as pessoas, eu entendo às vezes esses pontos, né, eu também prefiro o Discord, mas é que o Discord ele tem às vezes aqueles bugzinho, né, de cair, né, que daí você não sabe o que fazer, né, às vezes ele cai. Faz eu tempo acho... que não acontece isso, né, vai com a gente aqui, mas já aconteceu algumas vezes. É, eu tenho um colega, assim, que é direto, sabe, duas vezes por sessão. Eu acho que, assim, o único negócio que o Discord, ele é um pouquinho... Acho que ele é um pouquinho abaixo do Skype, mas é compreensível, né, pela questão de opções também, né, de função, de configuração. Que eu acho que, normalmente, quem tá começando vai usar o Discord, assim, tipo, baixou há pouco tempo e tal, meio novo, talvez a interface lá seja um pouquinho confusa. Verdade, mas, cara, é bem confusa no começo. É, mas depois que você aprende, cara, nossa, muito melhor. É, Microsoft, né? Não tem o que fazer, né? Microsoft, é, Skype, cara, né? É, não tem o que fazer, né? Sou muito à frente nisso. Mas interessante do Matheus falando ali, que eu lembrei, meio que o padre não jogou a gente contra a parede, porque ele já sabia que a gente tava fazendo coisas online, né? Porque a gente sempre vai passando o que a gente tá fazendo pra ele. Então... Tipo, no Discord a gente chegou a unir mais de 30 pessoas ao mesmo tempo, assim, jovens, sabe? Às Nossa, vezes só caramba. Pra rezar 15 minutos, ler um trechinho da Bíblia, ou às vezes fazer uma vigília, né, que a gente fez acho que 3 ou 4. Então, a gente entrava 10 horas, saía às 5 da manhã e entrava muita gente, sabe? Então o padre viu isso e quis trazer pras lives, né? A gente conseguiu uma boa divulgação, né, ali. Quando a gente foi trabalhando isso, né, a gente foi, putz, hein, vamos lá divulgar. E o, sei lá, as pessoas começaram, é que eu acho que nesse ponto, a gente entra naquela, na pandemia, sabe, eu acho que tava todo mundo sem saber o que fazer. E daí sim, veio verdade, pegando, assim, verdade. E veio forte todo mundo, sabe, igual o Gabriel falou assim, pô, chegava assim, você via 30 jovens ali, 30 pessoas, e tipo, pessoas entrando, saindo, tipo, chamando outras... E daí não parava e você tinha que, tipo, cuidar de tudo. Cara, eu acho que foi uma parada, assim, sensacional que a gente conseguiu pegar. O nosso e podcast era a semana também, inteira, né? Isso, era a semana inteira. A gente não tinha uma folga, tipo. No começo era a semana inteira, todo dia, todo dia. Daí, tipo, e entrava muita gente. É, bacana, cara. Nossa, que bacana isso de vocês. A gente aqui também começou por causa da pandemia, né, Giovanni? A gente criou o nosso podcast em outubro de 2020. Vai fazer quase um ano, né, Giovanni? Eu tava naquela, pô, não podia sair, não podia conversar mais. Exatamente. Com o pessoal. Falava, vamos fazer um negocinho, vamos. É, no começo a gente também não sabia direito o que fazer. Aí eu lembro, assim, que, cara, o Giovanni, ele sempre foi um cara que, pra conversar, o Giovanni sempre é um cara que conseguia, pelo menos assim, eu sempre admirava ele, que ele sempre é um cara que conseguia conversar com tudo. Aí começamos o podcast, eu e ele, e depois a gente foi adaptando pra trazer convidados, sabe? E faz um bom tempo que a gente já tá trazendo convidado, todo podcast a gente traz convidado diferente. E agora a gente tá se vendo numa situação que eu tô tendo que fazer uma agenda de tanta gente que quer gravar com o podcast nosso. Porque antigamente eu girava uma semana, às vezes, pra achar uma pessoa pra gravar. Era uma batalha, né? Era uma batalha. Hoje, o pessoal escuta, poxa, que legal, pô, quero gravar com vocês. Aí vem outro, quero gravar com vocês. Eu fui obrigado a fazer uma agenda de tantas pessoas que quer gravar com a gente, determinar o tema. Esse negócio do podcast foi muito legal. E perguntando assim, uma coisa que eu ia perguntar para vocês, essa, com certeza, eu acredito que essa mudança tanto, né, essa mudança espiritual de vocês, de criarem agora um programa, de estar, né, trazendo uma, uma coisa boa para as pessoas, né, trazendo essas entrevistas. E essa questão da pandemia, eu acredito que está trazendo um processo de renovação com vocês, né? Porque, como o Giovanni falou, é difícil a gente ver isso, sabe? Cara, quando eu vi o ali de vocês, ali, eu achei muito legal a ideia do podcast. E bem bacana que vocês aproveitem o espaço da igreja para trazerem, né, um programa onde vocês conseguem ter câmera filmado, tem três câmeras filmando, duas, três câmeras filmando vocês, e vocês conseguem trazer um podcast ali pro pessoal escutar e tudo mais no YouTube, com uma qualidade boa, né? Com mesa, tudo como se fosse um programa de televisão. E como é que foi isso para vocês, cara? Tá sendo uma mudança, acredito, né? Então, opa, você quer falar, Matheus? Não, pode ir, vai na fé. A gente começou, não era podcast, né? Foi um ano, assim, era como se fosse realmente um grupo de jovens, como a gente fazia presencial. Então, tinha um momento de rezar, tinha dança, aí tinha pregação ou dinâmica. Mas aí, pensa, tem quatro finais de semana num mês e tem só três pessoas que conseguem conduzir um momento. Tipo, tem eu, o Matheus e o Vitor, normalmente, que fazia uma pregação, alguma coisa assim. Então, chega uma hora que você não tem mais ideia, você sai de uma já sem saber o que vai falar na outra, né? Uhum. E aí chegou esse ano e eu e o Matheus, a gente falou pro padre, não dá, o grupo falou, né, não dá mais pra gente fazer todo final de semana, vamos dividir. Aí ele colocou live de música, colocou outro grupo de jovens que eles não estavam ajudando tanto, mas agora eles estão. E aí o Vitor ficou com um dia, eu e o Matheus ficamos com outro. E aí a gente chegou e falou, nossa, tá dando muito trabalho criar roteiro, criar essas coisas, pensar como que vai ser feito, tá faltando ideia, já é um ano de live, né? Sem repetir tema fica difícil. Aí eu cheguei e falei, né, eu acompanho alguns podcasts, assim, um corte principalmente, pra ver assunto interessante, falei, se a gente juntasse, assim, né, pra trazer pra igreja, com o pessoal da igreja, porque tem muita gente que colabora, assim, tem conteúdo interessante. E aí deu na telha, e eu acho que é muito legal, porque você chama o pessoal e ali a gente não está recebendo dinheiro, não está recebendo nada, mas a gente está recebendo muita informação, né, muito conteúdo. Tem uma frase que eu gosto do Isaac Newton, que ele diz, se eu vejo o que vejo é por estar sobre o ombro de gigantes. Então, quando você olha para outra pessoa, é alguém que tem uma caminhada, tem uma vivência e tem muito para te ensinar. Então, toda vez que você sai ali da partilha do podcast, você sai, tipo, com muita coisa nova. É, exatamente. É igual eu e o Giovanni, cara. O tanto que a gente está aprendendo aqui, né? Cada podcast é um podcast diferente, né? Sim, é exatamente. Eu até ia dizer que realmente é exatamente essa perspectiva. Acho que assim, acho que todo mundo tem um momento assim na vida, mas eu tava percebendo que eu tava com muita dificuldade de, pô, expressar o que eu tava pensando. Talvez não assim, tipo, ah, pô, tô retraído, tá, tô com vergonha de dizer, mas de acompanhar a fala com o pensamento. E cara, isso, tá fazendo essas gravações, eu acho que ajuda muito nisso, eu tô conseguindo me expressar muito melhor. Não só em palavras, mas também em acompanhar, em ritmo. E como você mesmo falou, todo mundo tem uma história para contar. E, cara, você ter um contato com uma pessoa que é de fora da sua bolha engrandece muito em conhecimento, em vivência. É sensacional esse tipo de coisa. E sem contar que ali na igreja, pô, vocês, por exemplo, eu não sei se vocês já chegaram a entrevistar o Juraci no podcast. Ele não deixa. Mas provavelmente vocês vão chamar ele algum dia. Cara, ele é um cara sensacional, um cara que tem uma história de vida assim que é muito bacana de conversar com ele. Ele é uma pessoa muito legal de conversar. Muita gente ali dentro da igreja ali que vocês vão acabar conversando, como você mesmo comentou ali, vai, cada um vai ter uma história de vida diferente, é um papo totalmente novo, né? E aquilo só vem para te agradecer, para acrescentar na sua vida, né? E toda vez que você conversa com uma pessoa, né, você vê, você conta aquela situação, acaba, você está conversando ali, você começa a soltar, e aí no dado começa a virar realmente uma conversa, e vocês conseguem trazer informação, né, informação, e a pessoa ali conta uma história, e pô, fica legal, né, fica mais com aquela ideia assim de uma conversa mesmo, podcast, ele veio nessa... Muita gente começou a fazer porque é uma coisa simples, né? Não é uma coisa que exige, por exemplo, para editar um podcast, não é a mesma coisa que editar um vídeo de, sei lá, com um monte de corte e tudo mais. E você acaba trazendo um conteúdo e é gostoso de ouvir, cara, um podcast, né? Eu também acompanho alguns, é bacana você escutar, você acaba dando risada, muitas vezes você mesmo fica escutando, fala, nossa... Né? Então e você pode escutar no carro, em qualquer lugar, cara. Então se torna uma coisa muito legal o podcast. Tem aquela síndrome do mais e maior entrando aí na criação de conteúdo. A gente tava num período carente assim, de algo verdadeiro, simples, palpalpável. Então a gente, pô, a criação de conteúdo ela tava muito... como que eu posso dizer? Acho que quadrado não é exatamente a palavra que eu quero. Era muito comercial, digamos assim. Um negócio mais engarrafado. Então, pô, você já sabia que o cara tava fazendo aquilo ali e já tava querendo, pô, botar uma promoção paga ali, alguma coisa do tipo. E essas conversas, eu acho que elas realmente... Não que elas não possam trazer esse tipo de coisa, mas elas dão espaço para você ter um pouquinho mais de liberdade, de simplicidade ali. É bem interessante o desenvolvimento disso. É que eu acho que pega aquele gap, assim, sabe? Quando, tipo, vamos supor, na internet, o YouTube tinha muito aquele clickbait, né? Que você exatamente. Lá, você eu acho que entrava nessa coisa, né? Entrava lá, quem ficou com quem, sabe? Como se fosse hoje uns cortes, né? Mas eu acho que, igual você falou, as pessoas necessitavam escutar histórias reais, coisas que eles sabiam que era real, sabe? Porque eu acho que um pouco ficou engessado tudo o que a gente tá vivendo. Vamos supor, a Loud, o Rezende, entre outros, né, que são gigantes hoje no YouTube, né? Eles seguiam o mesmo padrão para tentar trazer esses adolescentes, né? E faltava esse conteúdo mais próximo da pessoa para saber quem que ela é aquela pessoa. Eu acho que isso se encontra no nosso podcast e no podcast aqui de vocês. Porque mostra realmente quem é uma pessoa, sabe? Tipo, vamos supor... dentro do cara do investidor lá que vocês estavam falando semana passada, tem um lado humano de uma pessoa que investe na MEI. Dentro da igreja, tem um lado humano de uma pessoa que está participando de uma pastoral. E eu acho que essa é a parada top, sabe? Que você fala assim, nossa, que negócio massa. Porque às vezes você nem imagina que aquela pessoa passou por isso, ou que aquela pessoa é tão engraçada, sabe? Ou que aquela pessoa tá ali só por, sei lá, só por estar, por se sentir bem, sabe? E às vezes as pessoas, elas, dentro da igreja, dentro das coisas, elas esquecem um pouco do lado humano da pessoa, sabe? Isso tem que ser levado em consideração, porque a gente é humano também. Então, claro que a gente tem lados positivos das pessoas e os lados negativos. As pessoas também erram, então. Também, né? O Matheus falando assim, que no primeiro dia que a gente fez meio pra ver o teste, como que o pessoal ia reagir, porque a gente tava fazendo as lives e entrava... Como que a gente sempre acompanha, né? Ficava 7 pessoas, aí caía para 5, de repente subia para 9. Então, significa que o pessoal entrava, não se interessava muito e saía. Depois entrava outro, não se interessava muito. Aí, no primeiro podcast que a gente fez, a gente chamou 2 seminaristas e que o pessoal tem muita impressão de que é tudo sério, tudo engomadinho, essas coisas, né? E... acho que foi a live que a gente mais deu risada, de 1 hora conversando, 1h30, acho que até passou do horário, a gente deu risada 40 minutos. Então, foi muito massa, e quando a gente foi acompanhando assim, começou com 17, 20, de repente estava em 30, 40, e o feedback do pessoal comentando, interagindo, foi muito legal, sabe? Foi algo assim que a gente viu que não é só pra gente, o pessoal que tá em casa também se sente mais presente na live, né? É que nem sempre eu falo ali na live, manda seu comentário, manda sua pergunta, que a gente tá fazendo isso aqui é para vocês. E o pessoal vai colocando as perguntas deles e vai ficando uma live também com o rosto das pessoas que estão em casa, né? Uhum. O mais legal também, ele falando disso, desses seminários, eu lembro que eu rachava o bico. Pense, eles estavam lá, daí o Gabriel perguntou como que era, né, a zoeira entre eles. E daí os dois começaram a rir muito, que eles falavam assim que eles escondiam os travesseiros um do outro, daí não dormia, porque o travesseiro um do outro, né, os seminaristas, eles dormem no mesmo recinto, né, daí Aqui, tipo, um escondia o travesseiro do outro, entre outras zoeiras que acontecia. Cara, e aquilo a gente ria, ria, porque era um lado humano se aparecendo, sabe? Isso era muito massa. Uma coisa que... Pode falar, Giovanni. Não, eu falo que, pô, é legal você pensar nisso, porque quando você imagina, pô, pessoa que trabalha na igreja, você imagina que é uma pessoa diferente, assim, de todo mundo. Pô, um cara, sei lá, vamos botar entre aspas ali, completamente iluminado, assim, que não tenha as mesmas noções que a gente tem. O Henrique, acho que provavelmente ele deve ter visto isso também. Na FAI às vezes aparece alguns freis, eu acho que era, né? Me corrija se eu estiver errado. Não sei se você já viu. Acho que isso, acho que freis, aham. Que a FAI tem um negócio de adoração lá, né? Tem uma capela. Tem, ela tem a capela lá, exclusiva. É, a FAI é franciscana, agora, me engana. É, ela é franciscana, né? A FAI. Eu acho que são freis. É, não, monges, que são monges... É, monges franciscanos. Acho que não sei se vocês até souberem, né? Corrigir a gente. Acho que deve ser bem próximo um monge para um frei. Acredito que... O monge, ele vive isolado, né? É, monge, é verdade, ele não, né? Não tem contato, assim, com a sociedade e tal. É, então acho que então era frei mesmo. Mas é legal porque, assim... Você viu ele andando no corredor, às vezes ele tava tendo aula lá, e tipo, você, pô, olha só, um frei, caraca. E tipo, é um cara que é normal igual a gente, né? Ele só tem ele aceita uma vocação que ele sentiu que era pra ele. Não que o cara é, tipo, pô, completamente extraordinário. É um ET, não é um ET, né? Exatamente. Disco voador. Ele vai chegar lá na FAI com um disco voador, assim. E uma das coisas que eu ia perguntar pra vocês é que, por exemplo, de vocês é ao vivo, né? Eu participei uma vez de um programa ao vivo numa rádio, porque eu sou um ex-youtuber e um roteirista. Eu já trabalhei com roteiro também, e hoje eu trabalho com edição de vídeo. Mas eu sempre fui daquele cara que sempre gostei da edição, e vocês são ao vivo. Cara, eu acredito que deve dar aquele friozinho na barriga, né? No começo dava mais. Pô, cara, no hoje... começo... Na primeira, nossa, na primeira, quando a gente realmente começou a partilha jovem, o podcast. Cara, que medo que dava. Você olhava um pra cada um, não sabia onde ia a cara tipo, sei lá, cara, era um negócio novo assim, falou assim, pô, é a câmera, cara, e agora o que nós tá fazendo? O que tinha menos medo era eu e o Vitor, mas se olhava pra nós dois, a gente tava pingando suor de nervoso. Cara, não, porque assim, eu que fico ali na mesa, beleza, eu controlo as câmeras ali, mas agora ficar ali na frente da câmera, cara, o cara já ali gravado, beleza, errou, o cara filma de novo, agora o cara fica ali ao vivo, cara, o cara não pode errar, se o cara fala qualquer coisa, às vezes escapa alguma coisa, o cara às vezes, imagine, o cara se enrola pra falar, ou o cara fica com essa tremela ali na frente, cara, eu fico pensando como é que foi pra vocês isso daí, acredito que no começo deve ter sido bem complicado. Pois é, como tipo, que é esse processo pra vocês, assim, de guiar uma conversa pra algum lugar, ou, não sei, talvez manter ela no norte, como que funciona isso? Cara, eu acho que vai fluindo naturalmente, assim. Na verdade, a gente já... Igual eu falei, assim, no começo. Tem algumas perguntas que já são padrões. Tipo, não que são padrão, mas, tipo, qual é a sua pastoral? O que você faz? Essas perguntas que a gente já consegue dar o norte, sabe? A gente já consegue ligar. Só que a gente tenta trazer isso pra mais perto, sabe? E eu acho que esse aparato do podcast, ele fica muito natural, cara. Essa que é a parada massa. É muito natural. Porque, tipo, você vai seguindo assim e no final você chegou onde você quer. E, tipo, é uma pergunta que vai ligando a outra, que vai ligando a outra, vai ligando a outra. E tudo foi, tipo, parece que foi um roteiro feito, mas não tem um roteiro. Não existe. Mas, tipo, as pessoas que estão ali, elas vão entendendo isso também, sabe? E daí que a gente entra em outro gap, sabe? Vai depender muito do convidado. Quem que é o cara que tá no outro lado da mesa, sabe? Vamos supor, a gente pode perceber que às vezes você vai dar um norte pra conversa, eu quero falar sobre algum assunto, alguma coisa da pastoral. E você vê que aquela pessoa ela ficou desconfortável fazer aquilo. Então você não vai forçar aquela pessoa a responder mais uma pergunta daquilo. Daí você vai tentar colocar um clima mais descontraído, com uma piadinha, alguma coisa assim, pra você já queimar aquele clima que ficou ruim, pra você tentar pegar um outro norte, sabe? E também tem aquelas pessoas que, tipo, quando fiz com a catequese, o Matheus não pôde estar esse dia, eles praticamente conduziram tudo e a gente ficou meio que assistindo, assim, sabe? Só às É, vezes, quando a tipo, gente tem. quando faltava um assunto, assim, eles ficaram. E eu fiquei impressionado, assim. Eles falaram, não, a gente tá nervoso e tal. Quando começaram a falar, deram aula na gente. Mas eu É, quando a também gente. acho que. Pode falar. Opa, não, é que eu ia comentar quando a gente gravou com a Carliane, foi a mesma coisa. Não sei se o Giovanni lembra, a Carliane não É, parava de o microfone falar. Não, foi de... dela naquele O dia. microfone foi dela no podcast, pode falar, minha filha. Ela ficou falando. Foi mais ou menos assim. Foi mais ou menos como vocês ali. Praticamente eles deram. Eles que comandaram o programa. Não, mas eu acho super legal quando isso acontece, porque, cara, dá pra ver que a pessoa tá à vontade, então assim, a conversa ela fica muito legal. Sim, verdade. É aquele dia, foi um dos podcasts acho que mais legais assim que a gente teve. Ela se soltou, falou, demos risada. E é muito legal quando acontece esse tipo de coisa no podcast, porque quem vocês falaram é a natureza da pessoa. Você vê ali a pessoa totalmente humana. A gente é acostumado a ver, vocês falaram ali do pessoal que vocês chamaram ali da pastoral, que vocês tinham a impressão que eles eram fechados, no fim você acaba descobrindo que a pessoa é totalmente outra dentro de uma conversa, né? E o podcast não deixa de ser uma conversa, né? Ela é gravada, né? Mas ela segue, às vezes, um tema, alguma coisa, mas ela não deixa de ser uma conversa, você tá conversando com outra pessoa, né? A proposta central é essa. Eu acho que ele já foi criado com esse conceito. Se a gente vai voltar no tempo, aí acredito que talvez o primeiro grande cara ali que tenha feito isso é o Joe Rogan. Não me vem nenhum outro nome em mente. E, cara, era diferente de, por exemplo, uma entrevista na televisão. O cara deixava o convidado conversar, falar sobre o que ele tinha em mente. Não ficava naquele negócio que a gente estava falando agora há pouco de ser engessado, de se já ser algo que você está esperando. E também de assunto tem, né, eu e o Matheus que conduz, e a gente já se conhece há um bom tempo, já faz, sei lá, uns 5 anos ou mais, e tipo, é um bom tempo, mas a gente começou no grupo, aí a gente estudou junto, e também ele é meu duo. Ele é ruinzinho, mas ele é meu duo, né? Olha, quem carrega sou eu, ele só é o ruim. A gente vai relevando, assim. Cada dia um trola mais, sabe? Hoje foi meu dia, semana passada foi dele. E aí, então, tipo, a gente saía da aula, almoçava e ficava a tarde inteira jogando. Então, a gente sabe, um ir completando assunto do outro, um puxar conversa. Então, às vezes a gente tá ali, 1 hora de podcast passa rápido, nem falta o assunto, né? Com certeza, com certeza. Uma das coisas que eu tava com uma dúvida para perguntar, eu vou perguntar primeiro pro Matheus, como é que começou essa vontade de servir a Deus? Como é que surgiu? Como é que você começou a fazer parte da igreja, Matheus? E depois, Cara, consequentemente, o Gabriel também gostaria de saber. olha, você vai assim servir, assim, tipo, eu acho que desde criança todo mundo, quando você tem uma família, né, tá ali te apoiando, alguma coisa, eles já te colocam, né, você sabe cantar aquela música, Mãezinha do Céu, tudo isso aqui, a gente se aprende no começo, né, mas assim, uma que eu falo assim, que foi, onde que foi, quando eu comecei a servir no grupo de jovens, foi quando eu recebi um convite, assim, cara. Que eu só fui porque o cara não parava de encher meu saco. O cara ficava no meu pé. Era o Márcio, era ele o coordenador. E ele ficava atrás de mim falando: não, sábado tem grupo. Sábado vai começar o grupo de jovens. Quero, sei lá. E ele ficava lá, ficava. E daí, tipo, mano, assim, ó, não tinha nada para fazer. Sabe quando você só vai dar uma chance nesse caso? E daí, tipo, mano, foi onde tudo aconteceu, onde tudo guiou minha vida, onde que. Eu descobri grandes amigos, onde eu fiz. Eu acho que eu me defini como pessoa através do grupo de jovens, sabe? Ele através me definiu assim. Mas quando eu Pode falo assim, terminar. a questão de tipo, ah, quando eu tive uma experiência com Deus, algo assim, quando eu falei assim, pô, eu preciso seguir, foi quando foi quando eu vi que o negócio era Deus, não tinha claro. Quando Deus, quando você vê que sem Deus, eu sou um Zé Orelha. Somos nada, precisamos nada, né? Com Deus somos tudo e sem Deus somos nada. E você, É. Gabriel? Ah, a minha história, se eu for contar aqui, é bem longa. Vou tentar dar uma resumida. Não, pode contar. Não, Você tem medo, não vai pode precisar de contar. mais 2 horas aqui. Mas é, o começo é bem parecido com o do Matheus, né? Minha família sempre foi bastante, assim. Só que eu ia e não acreditava, sabe? E aí eu comecei a ir pro grupo, meio que pra sair um pouco. Eu nunca fui, assim, uma pessoa muito social, essas coisas. E aí eu ia lá e tal, participava, mas eu ficava olhando aquilo e não fazia sentido pra mim. Só que eu também pensava, pô, não faz sentido esses caras. Tipo, tem o Vitor, né? O Vitor é o cara que eu tenho admiração e sempre vou ter. Que ele é meio doidão, mas cara é fera. Aí eu olhava e falava, como que esse cara é doidão há tantos anos assim e mudou tanto de vida? Não é possível que o cara seja maluco, que ele bateu a cabeça e agora ele acredita em Deus. Eu ficava me perguntando, né? E aí um dia, tava na preparação pro retiro assim, e o Vitor preparou um encontro e chegou e falou, o que que vocês são bom? O tema do grupo era o que você é bom. E aí a rapaziada, ah, eu sou bom no futebol, ah, eu sou bom só em pintar, ah, eu sou bom, sou jogador caro e tal, e assim foi indo. E pô, eu fiquei pensando, o que que eu sou bom, velho? E na época eu era mais ou menos no videogame, era mais ou menos na escola, porque eu não dedicava, era bem preguiçosão assim, então só fazia para tirar minha nota. E eu fiquei, velho, eu não tô bom em nada, né? Aí eu falei, eu vou. E vi o Vitor, assim, né? E ele falando, não, eu tô descobrindo que eu sou bom, e falando da parte dele. E aí ele contando a história, pô, eu falo russo, e ele fala um jeito engraçadão, assim, já melhorou bastante. Mas antes era bem mais difícil entender ele, e do jeitão dele, grossão e tal. E aí ele falando assim, eu olhava e falava, velho, o cara é cheio de dificuldade ali, cheio de obstáculo no caminho, e tá ali dedicando, se esforçando. Não é possível que o cara seja maluco, né? Aí eu resolvi dar uma chance no retiro, e no retiro eu tive uma experiência lá, e depois dessa, engatei a quinta e não parei mais. Tá certo. Bom, eu vou ter que falar que eu comecei a minha experiência de ingressar na igreja recente. É, eu sempre fui uma pessoa que fui na igreja, mas nunca participei da igreja, né? Então eu ia algumas vezes na missa, e aí o que aconteceu? Quando eu tava trabalhando na campanha eleitoral do Adriano, o Fernando, ele fa... eu não sei se vocês disseram que não conheciam o Fernando, né? O câmera, né, da mesa. O Fernando era que não era lá do... Ele ganhou o bebê agora, recentemente, até estavam postando nas redes sociais, não sei se vocês chegaram a ver. Cara, ele não participou num podcast nosso, Gabriel? Não, Fernando não. Quem que era aquele cara lá? Não era o Anderson, a Renata? E quem que era o terceiro? Não era ele? Ele não tá mais. Ele acabou saindo, né? Acho que por questão de problemas da família ali e tal. Ele deu uma afastada, mas ele sempre tá ali dentro. Ele sempre assiste o texto dos homens. E ele acabou me levando lá. Aí no começo eu falei assim, ele falou, ah, vamos lá, tal, porque era um projeto audiovisual. Uma vez, quando era mais novo, eu tentei participar do grupo dos jovens, mas eu acabei não gostando naquela época, né? Era jovem, tinha, sei lá, 16 anos, eu acabei não curtindo muito. Aí ele falou, vamos lá, mexer com audiovisual, com câmera. Aí ele, que nem você, ele começou, eu falei, eu pensei assim no começo, putz, mas aí depois vai criar um compromisso, cara, pô, isso aí não é o que eu quero, tal. Tá, vou uma vez. Aí eu fui uma vez, acabei gostando e fiquei. Aí agora hoje, aí fui crescendo, deixei de ser mesa, né? E eu deixei de ser mesa, não, deixei de ser câmera e hoje sou mesa lá, né? Hoje eu cuido da transmissão de segunda-feira. E, cara, depois disso aconteceu várias coisas na minha vida boa, assim, sabe? Eu conheci pessoas, eu comecei a me sentir melhor, eu era muito, mas muito depressivo. O Giovanni acho que deve até se lembrar, assim, de umas épocas que eu era muito pra baixo, né? Lembro. Cara, eu era muito assim, sei lá, paranoico com diversas coisas que aconteciam, queria dar bola pra tudo, assim, não era um cara que às vezes acabava não me enxergando, então isso acabou me fazendo bem, cara, acabou me fazendo muito bem. Também foi um processo assim de, cara, você chegar dentro de uma igreja é uma coisa muito estranha isso, porque, não estranho não, digo, uma coisa muito legal, é porque assim, você vai num ambiente de trabalho, você vai em qualquer ambiente, cara, você vê as pessoas ali, elas, tipo, né, muitas vezes não têm educação, te tratam mal, né, depende do lugar ali, você não consegue, aí você vai na igreja, cara, é aquela, todo mundo ali feliz, você vê ali o cara, né, às vezes uma pessoa triste ali, tudo, tá fazendo sua reza, mas a maioria das pessoas ali todas simpáticas, te cumprimentam, te tratam bem, e você começa a sentir, não sei, uma energia positiva, uma coisa que acaba te comovendo, e assim, depois de um tempo, você começa a querer, né, a criar essa questão, assim, de um compromisso interno. Você se autocobra por dentro, né? Putz, não fui na segunda-feira. Putz, puxa vida, queria ter ido nessa segunda-feira, acabei não indo. Você mesmo se autocobra, sabe? Não vira uma coisa, assim, uma obrigação que, pô, né? Vira uma coisa sua. Você sente aquele peso, aquela coisa. Não sei se vocês têm isso também. Então, acho que é o seguinte, né? Você falou assim, nesse peso, uma coisa assim. Uma coisa que é comigo, tá? O Gabriel é diferente, outras pessoas são diferentes disso. Mas eu acredito muito que quando você tá dentro da igreja, tipo, algumas pessoas vão falar que você tem que mudar numa hora pra noite, assim, sabe? Tipo, uma pancada, você vai mudar uma hora. E eu, Matheus, como eu vivi o meu processo e tudo, o meu processo foi diferente. E eu acredito nisso, no processo que eu vivi. Eu, claro que eu acredito que também, às vezes, você tem que ser radical, né? Em algumas coisas. Mas sim, é tipo, Deus vai moldando você aos poucos, sabe? Ele te conhece, ele sabe que algumas pessoas, ele sabe que é melhor se tirar de uma vez, mas ele sabe porque algumas pessoas você vai ter que tirar de pouquinho pra você conseguir se livrar daquilo, sabe? Deus é assim, ele vai pegar e vai dar um docinho, até ver que você pode produzir o docinho, sabe? É assim que você vai. E você falou um negócio bem, bem interessante, né? Ali você tá falando de acolhimento. Eu acho que esse é o ponto que nós, como grupo de jovens, assim, até comentei com o Gabriel, comentava com o outro, essa parada, sabe, assim, a gente tem que ser mais acolhedor, porque eu acho que é aí que é o diferencial. Esse é o diferencial que eu tô percebendo hoje, sabe, é a acolhida. Porque muitas vezes, muitas pessoas chegam, mas às vezes a gente não sabe como acolher ela, sabe. Vamos supor, igual você teve o Fernando, você teve o Jura, né, quando chegou lá, sabe, essa pessoa de apoio que falta. E essa rede de apoio que você precisa, sabe? Até vamos falar isso em ambiente profissional. Quando você chega lá numa empresa, você tem que ter alguém para ensinar. E você sempre vai ter aquela pessoa que você vai perguntar algo, sabe? Ei, não sei fazer aquilo, você consegue me ajudar? Eu acho que essa rede de apoio, essa coisa que é o gap, assim, sabe? Que é hoje que a gente precisa como igreja, né? Como igreja católica, a gente precisa mais desse acolhimento. E igual diz o Papa Francisco, né? Esse acolhimento não pode ficar só dentro, né? A gente tem que sair em missão, a gente tem que fazer esse acolhimento fora e trazer dentro para a igreja, né? E daí, quando você tá dentro da igreja, igual eu falei assim, eu acredito nisso, que é quando as pessoas, é que Deus vai moldando essas pessoas, sabe? No jeitinho de cada um, uns vai ser mais, outros vai ser menos. E uma coisa que é maravilhosa a gente falar mais ou menos assim, é o Victor, né? Ele diz muito isso, que existem pessoas que nasceram para estar pregando em retiro lá da Canção Nova, que é o PHN, para 150 mil jovens. E existem pessoas que nasceram simplesmente para conversar sobre a família, sobre uma pessoa dentro da casa, sabe? Ou uma pessoa para estar dentro do grupo de jovens. E eu acho que quando a gente está no, assim, quando a gente está em algo católico, quando a gente está algo assim dentro da igreja, eu acho que o que pega muito é a comparação. Então, sabe, e as pessoas têm que entender um pouco do tempo, que cada um tem o seu tempo e cada um tem o seu carisma, sabe? É igual você falou ali, no começo, quando eu cheguei lá, eu não me encontrei. E tá tudo bem você não se encontrar. Nossa, eu pensei isso aí, eu falei, cara, o Fernando saiu, o que eu vou ficar fazendo aqui? Eu falei, pelo amor de Deus. Cara, eu olhava assim, toda aquela gente montando câmera, eu mal sabia ligar um cabo, cara. Eu falei, meu Deus, que eu sei editar vídeo, né? Mas eu não sei filmar. Eu sou um editor, mas eu não sabia o que, que era filmar e tal, né? A minha filmagem era ligar a câmera, mas aquela montoeira de fio, cara, eu falei, o que eu vou ficar fazendo aqui, cara? Eu pensei no começo. Aí eu pensei, aí um dia eu tava esperando, assim, pra ir embora, quando eu voltava de Uber. Aí eu falei, eu tava falando assim pro Júlio, eu acho que eu não vou. Falei pra ele, cara, acho que eu não vou continuar aqui, né? Pô, o Fernando saiu. Então não tem muito o que eu vou ficar fazendo aqui, não conheço ninguém. Aí ele falou, cara, não saia, tal. Ele falou, continue, né? Aí aquilo me tocou, assim, sabe? E eu acabei continuando na Pascom. Porque que nem eu falei, vocês são do grupo de jovens. Eu acabei me encontrando com a Pascom, porque eu gosto de audiovisual, né? Então quando a gente une audiovisual com fé, duas coisas que você gosta muito, que você acaba, né, unindo essas duas coisas, vira uma coisa muito legal, cara. Acaba virando uma coisa muito bacana. É, exatamente isso. Isso que é o gap da nossa partilha. Agora você entrou numa parada muito massa. O nosso gap dessa partilha, que é, tipo, no começo a gente queria, claro, falar os jovens, essas coisas. Mas sabe que a gente queria, quando a gente começou a fazer o podcast, o Gabriel tem muito essa ideia, que eu comecei a aderir também, é que a gente precisava mostrar essas pastorais para a pessoa se encontrar. Porque às vezes a pessoa não conhece aquela pastoral. Imagine, cara, isso que eu falava, a pastoral do idoso, que a gente teve um encontro sábado, né? No caso, ontem. Cara, como que eu ia imaginar que eles faziam visitas, que eles conversavam com os idosos? Como que eu ia imaginar isso? Como que eu ia imaginar esse gap, sabe? Como que eu ia imaginar que a Pascoal não é só o carinha que ficava ali na câmera, que tem uma mesa, tem o cara que cuida do fio, tem o cara que cuida do Instagram. Tem o cara que tá lá em cima do projetor. É bem dessa. Às vezes você olha assim, ah, pastoral de idoso, deve ser um monte de velho rezando o terço ajoelhado. E às vezes a pessoa não entende e tem um preconceito já, né, do que é aquilo. Então, também é meio que para juntar as pastorais, né, a outra pastoral entender quem que é. E também é uma maneira de, tipo, quando você chega, às vezes as pessoas mais adultas, mais de idade, olha para o jovem e fala: não, jovem não sabe conversar, jovem não sabe escutar, jovem não sabe aprender. E quando eles vêm, né, eu e o Matheus, que estamos sempre bem à frente, de certo modo a gente está ali representando todos os jovens da igreja, né, da paróquia. Então quando eles vêm, que a gente senta, conversa, pergunta, se interessa, eles ficam empolgados, criam uma proximidade, tipo com a catequese, criou uma proximidade gigante ali, sabe? De pode contar comigo e eu conto com vocês, vamos se ajudando, vamos tendo ideia. Ou que nem o Senildo, eu não conversava muito com ele, agora eu chego ali na igreja, já cumprimento, já converso, pergunto do Eu dia. também, agora, todo dia, toda vez que eu vou lá segunda-feira, às vezes fico conversando com ele ali, tudo, né? Bacana. É muito legal que é reconhecido essa questão da pessoalidade nos programas. Como olha, o Matheus comentou, então assim, cada um tem um negócio que ele vai se encaixar melhor. E a partir do momento que é reconhecido que tem essa questão, que é até uma necessidade. Então assim, não adianta você querer pegar, pô, o cara lá que é mais retraído e que pôr para discursar ali para 1.000 pessoas, ele não vai se sentir bem. E quando é reconhecida essa questão, começa a acontecer aquele sentimento de pertencimento. Então, que, pô, eu estou fazendo parte de algo, eu me sinto que eu sou reconhecido por estar fazendo parte disso e que eu estou colaborando. Isso muda totalmente a relação ali, a pessoa-instituição. Isso, e nem somente isso, né? Mas é o que eu falava ali. Você se sente bem, cara, fazendo aquilo. Igual você falou assim, você se sente bem com uma autoestima com você e você sabe que você está fazendo isso também para Deus, sabe? Daí você fala assim, pô, eu tô me dedicando naquilo, eu tô me dedicando com Deus, eu tô criando uma espiritualidade, tô criando uma intimidade, e daí você vai conhecendo essas pessoas com história de vidas, com coisas incríveis, você fica, nossa, tipo, o Senildo é um cara que você fala assim, lá quando. Não sei se vocês, quando você vai lá, se quiserem até assistir a partilha jovem lá do Terço dos Homens, você vai ver o Senildo falando quando ele foi em Romaria, lá pra Aparecida, onde ele encontrou todos os Terços dos Homens. Cara, o cara ficou empolgadaço falando aquilo. É como se ele estivesse vivendo um momento, sabe? E parece que você quer viver aquele momento com ele. Pô, eu que não participo do Terço dos Homens, eu falei assim, pô, eu quero pegar o ônibus com o Senildo e ir pra lá pra cantar o hino do Terço dos Homens. Pois é, que nem ontem também, elas falando da pastoral do idoso, e eu nunca tinha pensado na pastoral do idoso, e fizeram o convite, sabe? Você ali no meio da conversa, você olha e cogita a ideia, pô, parece ser muito da hora participar. Você ali que tava só para conversar, você olha e se coloca no lugar, tipo, fazendo aquilo. Ou uma outra história engraçada, no mesmo podcast do Senildo, a gente tava falando de terço e de repente começamos a falar de pastel misturado com terço, sabe? O pastel especial e começamos a rachar o bico. Então é algo muito legal. Agora, partindo um pouco para uma, como se diz o nosso querido amigo, uma perguntinha capciosa. Essa já virou lei agora. Virou lei. Todo convidado tem uma perguntinha capciosa. E aqui eu preparei essa pergunta. E agora é uma pergunta que, bom, tem dois lados, tem duas vertentes, né? Porque eu, particularmente, dentro da. Não, a minha igreja não é a Nossa Senhora, tá? Eu faço toda segunda-feira, mas eu sou aqui da São Cristóvão. Dentro da São Cristóvão, eu não vejo. Dentro da São Cristóvão, não, melhor, eu sou da Cristo Rei aqui, do Águas Belas. Dentro da Cristo Rei, eu não vejo um grupo de jovens assim tão ativo. Porém, quando eu namorava, quando a minha ex-namorada era ali da Paróquia Santo Antônio, lá do Boa Vista de Curitiba, cara, aquilo era mais jovem do que gente de mais idade dentro da igreja. Vocês, sendo jovem, vocês acham que cada vez os jovens estão indo mais pro lado da igreja ou tem cada vez menos jovens dentro da igreja? É, pode começar por você, Gabriel. Qual que é a sua Olha a opinião sobre isso? polêmica. Olha a polêmica. Não, é uma pergunta, Polêmica. O cara falou polêmica, assim, sim. preparou assim, preparou pro Gabriel, falou assim, vai, Gabriel, vamos ver. Não, eu quero saber a opinião de vocês dois, mas eu vou lá. Primeiro o Gabriel. O que que você acha, Gabriel, sobre isso? Então, eu gosto muito sempre de ver o contexto social, né? Hoje em dia a internet facilitou muita coisa, mas tem muita informação entrando e saindo, e todo mundo é o dono da verdade, o dono da razão. E eu digo até isso para mim, eu já fui um cara bem mais polarizado, sabe? Então, o mundo hoje é muito polarizado, a juventude ainda mais, porque falta experiência, tipo, para mim falta experiência. Eu não tenho a mesma experiência que tem o Vitor, que tem 6 anos a mais que eu não tenho a mesma experiência que alguém de 40 anos. Eu posso ter mais teoria, mas de experiência eu não manjo ainda. Então, o mundo é muito polarizado. Infelizmente, as pessoas vão para o lado, o jovem está indo mais para o lado fora da igreja. Porém, entretanto, todavia, o jovem que está entrando hoje na igreja, assim, para fazer a diferença, está entrando porque acredita, ele está se jogando mais de cabeça, ele está se entregando, sabe? Eu vejo Eu isso na concordo com a tua pandemia. opinião, cara. Eu sou mais essa tua opinião. Eu concordo. Eu digo assim, eu acredito que os jovens estão cada vez tá tendo menos jovem dentro da igreja do que a gente voltar a, sei lá, 20 anos atrás. Porém, os jovens que estão entrando na igreja, eles estão se entregando muito. Eu concordo com você nessa, porque assim, e essa questão do contexto, por exemplo, lá na minha igreja, da minha ex-namorada, que era o Boa Vista. Cara, era muito jovem. Você via eles vendendo rifa, querendo comprar viagem para a Jornada Mundial da Juventude. Dentro agora, por exemplo, ia lá na minha igreja, cara, sei lá, o grupo de jovens era uma. Ninguém sabia quem era, sei lá, se eles estavam participando das missas dentro da igreja. Então, dentro de cada contexto, assim, você vê, assim, cara, ah, aqui parece que, pô, ali parece que era só jovem aquela igreja. A outra ali parece que ninguém dá bola pra jovem, só pessoa de mais idade. E você, Matheus, qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, eu concordo com o que vocês falaram. Parece, cara, muito estranho, mas ontem o Gabriel, a gente estava reunido junto, a gente falou a mesma coisa, cara. A gente estava discutindo isso ontem. Parece que foi um negócio louco, assim, mas a gente estava falando sobre isso, sobre esse negócio de polarização. É, o que eu posso dizer, assim, eu concordo com o que vocês falam, que sim, os jovens estão indo, a gente estão ficando mais longe da igreja, e os que estão vindo aí estão ficando muito intensos dentro da igreja, e. Eu acho que é aí que entra o gap, que eu falo assim, que eu já falei do Papa Francisco, que ele fala que chegou a hora de a gente ir atrás desses jovens, sabe? Chegou a hora de a gente sair em missão. Ei, vamos atrás deles, sabe? E a gente saber como lidar com esses jovens. Porque eu vejo assim, vamos supor, hoje lá você deu um contexto aí, né, na sua comunidade. Cara, quem são esses jovens? Primeiramente, eles não conhecem esses jovens. Vamos saber se quem pode chamar esses jovens, sabe? Falta alguém para animar esses jovens para vir. E porque eles vêm no momento, eles estão permanecendo, né? Nesse momento, nesse Até serve contexto. para fazer um adendo, cara. Eu acredito que vocês, como são pessoas ligadas na igreja, vocês devem saber que a minha igreja, o nosso, não vou falar o nome do padre porque eu também não quero ofender o padre, mas a minha igreja, ela viveu uma polarização por causa do padre. Eu acho que vocês devem saber que fizeram até um abaixo-assinado para tirar o padre, né? O pessoal não gostava dele, realmente, eu achava que ele era um pouco assim, ele falava muita coisa que ele não, ele era, como a igreja, a nossa igreja que era uma igreja de pessoas mais velha, sempre foi uma igreja de pessoas mais velhas, sendo que você vai na minha igreja ali, são as mesmas pessoas que eu vou quando era criança, só tá diminuindo mais o pessoal, né? E viveu uma situação de polarização, porque o padre era aquele cara que chegava e falava na cara. É, teve pessoa que bateu boca com o padre no meio da missa, eu tava lá, presenciei isso. Então o padre, ele acabou assim, né, ele se cedia, falava que tinha, metia a boca, né, ele acabou fazendo isso e não ganhou muita simpatia do povo, sendo que o baixo assinado para tirar ele foi maior do que para ficar. Ele acabou indo embora, né, esse padre. Mas a igreja, ela viveu, a minha igreja ali, ela cara, se eu falar assim, grupo de jovens, talvez, sei lá, eu vejo ali uns jovens só tocando um instrumento musical, um ou outro, mas, cara, eu fui lá no Boa Vista, cara, eu fiquei impressionado com aquilo, eu falei, caramba, cara, mas aqui parece, sei lá, parece que vai ter uma rave aqui de jovens, sei lá, não é, porque é tanto jovem que tinha lá, porque eu fiquei impressionado, né, então é, eu acho que é isso que você falou mesmo, o ambiente, o contexto, o ambiente, ele acaba ajudando. É. Só que o grupo de jovens, ele, cara, eu acredito que tem, que toda igreja ela tem que ter um certo grupo de jovens para alimentar a igreja, né? Porque a igreja só não vai viver de pessoas velhas, né? Essas pessoas, elas vão, depois de um tempo, elas precisam, as novas gerações, ela precisa se ingressar dentro da igreja também. Perfeitamente, o que você falou aí, você falou assim, a nova geração precisa estar ali, né? E quem serão os próximos idosos serão nós, né? É, o que a pastoral do idoso falou ontem, a gente falou, nossa, é incrível, sabe? A gente é a próxima geração, então a gente tem que saber lidar com o jovem. E o que você falou é, cara, isso é uma parada muito louca. As igrejas que têm jovem, a maioria deles, quando abre um grupo, vai aparecer muito jovem no começo. Vou te dar um exemplo. Comunidades, as comunidades estão indo, sabe? Estão crescendo muito com juventude. Porque quando ela está em uma paróquia, aí é uma crítica também aos jovens, as coisas assim. Eles, às vezes, eles não se dedicam na paróquia e acham que é mais fácil ir para outro lugar, sabe? Para buscar um lugar que já está pronto para ele se preparar para ele voltar para a paróquia. E muitas vezes ele não volta. Porque, igual eu falei, faço um adendo aqui. Eu faço um adendo. Cara, não é nada contra a igreja católica. Mas eu acho que nesse ponto, às vezes, a igreja católica acaba perdendo o jovem. Porque eu vejo que a igreja evangélica, com todo respeito, ela, nesse ponto... Ela não, eu não sei porquê, mas ela acaba sendo mais atrativa para os jovens. Não sei se vocês têm essa opinião também. Porque ela acaba, às vezes, tendo... Você assiste assim... cara, você vê, por exemplo... Eu já fui no festival, por exemplo, Promessas aqui de São José. Cara, você vê milhões de jovens rezando sem beber álcool, sem fazer nada, gritando, louvando a Deus... Né? E ali você vê que, por exemplo, a igreja evangélica, nesse ponto, tem muito jovem deixando, às vezes, de ser católico, ser evangélico, porque parece que a igreja evangélica, parece que ela consegue englobar melhor os jovens. Eu não sei como eles conseguem fazer isso, né? Mas eu percebo isso, às vezes. Não sei se vocês concordam também. Então, a questão não é englobar, é que as pessoas não conhecem o que está dentro da igreja católica, sabe? Sim, essa que é a questão. Vamos supor, você deu o exemplo do Festival Promessa. Beleza, um monte de jovem. Eu te dou o exemplo do carnaval da RCC, que é o Gabaum, lá em Curitiba. Pô, aquilo enche a Canção Nova de um monte de jovem. Te dou o exemplo da Caminhada com Cristo, que é organizada pela pastoral vocacional. Sim, cara, sim. Tem jovem até eu não querer mais, sabe? É que é isso que eu falo. Falta as pessoas conhecerem. Falta esse chamariz e as pessoas conhecerem isso, sabe? É isso que eu falo. As pessoas têm que sair em missão e falar assim, ei, a gente tem isso. Eu sou catequista, né? Sou catequista da Crisma, então eu lido muito com um adolescente que vai provavelmente deixar a igreja, que é o sacramento do tchau, né? Que a gente fala hoje. Eu falo bem isso. Eu falo que, cara, dentro da igreja tem um ministério de teatro, você pode dançar. Só que as pessoas não conhecem que tem o teatro dentro dela. Vamos supor, você quer tocar música? Você pode tocar música, tem um ministério para você tocar música. Hein, você quer tirar foto? Tem a pastoral que você vai tirar foto, cara. Você quer editar vídeo? Vai ter a pastoral para você editar vídeo, sabe? Tudo isso. Só que falta a pessoa se conhecer isso. E agora você diz assim, porque os evangélicos, eles conseguem cativar isso. Esse é o ponto que eu falava. Eles conseguem fazer essa acolhida muito bem. O padre Christian Shankar, ele fala muito isso. Que os evangélicos conseguem fazer uma acolhida muito bem. Eles conseguem acolher muito bem. Que é hoje que hoje. Ponto eu concordo com o Matheus, né? Nos dois pontos, na verdade, eu concordo com o Matheus. Mas acho que o principal é da acolhida. Todas as vezes, né? eu sou bastante reflexivo, então as pessoas vêm conversar bastante comigo, assim, desabafar, porque eu mais escuto do que falo e eu sou de certo modo direto. Então, sendo amigo ou não sendo amigo, eu vou ser sincero com você, tentar ajudar do jeito que eu Sim. conseguir. E sempre que a pessoa vem falar, ah, eu fui na igreja evangélica, em vez dela falar, eu tive um momento misterioso, espetacular, que eu nunca senti aqui na igreja. Ela sempre começa com a mesma frase. Eu nunca me senti tão bem acolhida. É É. sempre algo relacionado à acolhida. E eu acho que o segundo ponto também da diferença entre as igrejas, e não sei se quem está certo ou quem está errado, mas o jovem gosta de um showzinho, sabe? E, tipo, a missa ali não é um showzinho, Não, e a não missa, tem essa ela é coisa. isso. E se você assiste, por exemplo, um culto evangélico, eles sempre estão inovando em algum ponto, né? É uma coisa assim, mais assim, para você assiste, pô, as músicas em si, se você colocar, ó, você tem rap, você tem uma trilha sonora, você tem uma gama gigantesca de música gospel, né? E agora, por exemplo, você pega um rito católico, é aquele rito, você seguir um rito. E é aquilo, entende? Não, ele não vai, eles não vão mudar, eles não vão fazer aquela coisa assim, uou, né? Agora, por exemplo, o evangélico, ele sempre tá querendo mudar, sempre querer, né? E isso acaba, como você falou, acaba sendo um show pro jovem, assim, falando, nossa, que legal, parece, né? E aí acaba, que nem você falou, aí vem a questão da acolhida, né? E acaba que o jovem, às vezes, acaba mudando, né, de religião. E tem muito também de uma cultura que foi criada na questão da igreja. Não sei como foi assim na casa de vocês, enfim, como que a família, né, mostrou para vocês como que era. Mas assim, as minhas experiências, o que eu sempre observava nas igrejas que eu ia, era aquele negócio: você chega, você vai lá, presta atenção no que o padre tá falando, hoste ali, reza, beleza. Acabou a missa, beleza. Legal, até semana que vem. E volta na outra semana só. Então, nesse meio período, você acaba ficando meio ausente. Nesse período de ausência, você é suscetível a ver outras coisas. Então, assim, pô, no rito dos caras, como a gente tava falando, tem um show, então o cara envolve o pessoal ali. E aquilo fica, né? E outra coisa também, cara, o tanto de emissora evangélica que tem é brincadeira. Isso também influencia, né? Cara, O nossa, raio de tem captação dos caras é gigante. 10 emissoras evangélicas e acho que católica tem duas, alguma coisa assim. Tipo, você muda a tua TV, cara, se você começar a mudar a tua TV aberta, cara, você só vai ver coisa evangélica passando, literalmente. Tirando Globo, Bandeirantes, às vezes emissoras mais que colocou, cara. E as rádios também. Pastor Valdemiro, R.R. Soares, aquele outro que me fugiu agora o nome da cabeça. É só esses caras que aparecem na TV. Se coloca lá, tá esses caras lá. Então, tipo assim, falar assim, eu nunca vi uma missa evangélica, é meio difícil, porque você tá mudando a TV, você acaba vendo, né? Ah, esses eles pregando ali, né? Tudo bem que às vezes você vê ali com algumas coisas que você fala, não é possível isso, né? Mas não entrando nesse ponto, mas eu acho assim que parece que eles estão ele, ali, cara, quando você vê, você fala, nossa, tipo, é bem diferente da católica. Aí você. Ele, eu acho que é o Giovanni, isso? Isso, Giovanni. Ele entrou em um ponto muito legal, que ele falou assim: ah, a missa, ela daquele jeito, quando eu via aquele negócio, eu escutava o padre e tal. Só que a gente não entende o valor que tem a missa, sabe? A gente não entende como que aquilo é tão belo, é tão apaixonando, porque a gente não teve um contexto para entender o que foi aquilo e como aquilo é belo. Mas aí a gente entra assim, vamos supor. Hoje é uma igreja evangélica, penso eu, e conhecendo, já conversei com meus amigos, tudo é voltado, eles fazem coisas novas para o culto. Tudo para o culto, vai ter teatro, vai ter tudo para o culto. E o que acontece na igreja católica é que tem a missa que a gente já fala que quando a gente vai lá na Eucaristia, né, é o maior milagre, não posso dizer que é o maior, mas é um milagre que acontece ali, né? E, tipo, o que acontece é o depois, sabe? Ei, às vezes, vamos supor, a nossa paróquia, terceiro sábado do mês, agora a gente voltou, a gente tem adoração ao Santíssimo, que a Sim, gente adora na tudo. quinta. Isso, não, é na quinta, né? Mas a gente tem adoração dos jovens, que é no Ah, sábado, que sim. não é Ah, no sábado. transmitido. Não Entendi. é transmitido, que é algo mais jovem, que a gente tá ali, que a gente tá louva, a gente louva a Fica até o Deus, a gente faz convite aí, né? adoração. Fica já até o convite para quem tá nos escutando, quem quiser, Opa, com terceiro certeza. sábado. é a adoração. E as pessoas não conhecem essa parte, sabe? Que é o depois. Você fala assim, a pessoa pensa que é só a missa. Mas e o depois da missa? Pô, uma das vezes que eu mais me diverti na igreja é quando eu tava lá na festa padroeira vendendo pastel. Eu tava lá, eu tava lá no caixa do pastel. Eu ria com as histórias que acontecia. Quando eu tava entregando o pastel, sabe? Existe um pós que as pessoas elas não levam em consideração, sabe? É, vamos supor, quando você tá ali no culto, você consegue viver um momento porque você tá ajudando a auxiliar no culto. Mas e pós-culto, no lado dos evangelhos? O que acontece? Pós-igreja católica, eu posso dizer que às vezes tem muitas coisas, tem vários grupos acontecendo, várias coisas, sabe? Ali no... Vamos supor, a gente gosta muito de comer. Cara, jovem, reza e come. Então depois ali, ei, vamos se reunir, vamos para uma tal lanchonete comer? Vamos! Só que, tipo, entendeu? Para isso você tem que estar inserido. Para isso alguma pessoa tem que ir lá buscar você. Fala assim, ei, você precisa saber daquilo. Aí que eu acho que é uma sacada que a Pascom também tem que pegar, assim, a gente divulgar mais, sabe? Com certeza, concordo com você. Não, quando você realmente, quando você tá inserido, é uma outra história. Né? Mas digo assim, a maioria das pessoas, elas, tipo, a maioria das pessoas, assim, né? As pessoas que não fazem parte de. Não, só vão na missa, tipo, elas só vão na missa e acabou. Né? Então, esse tipo de pessoa, às vezes, que fica mais. Elas ficam mais suscetíveis a ir pro outro lado, porque o outro lado parece ser melhor. Mas como você falou, elas não entendem algumas coisas dentro da igreja. Eu tô começando a entender isso. Eu sou novo ainda, não faz nem um ano que eu tô inserido dentro da Páscoa. Vai fazer em outubro agora um ano. Eu tô começando a entender algumas coisas e tô começando cada vez mais a entrar mais na igreja. Mas eu confesso que várias vezes, quando eu era antes de entrar, eu olhava assim, o evangelho e falava, cara, nossa, falava assim, parece uma experiência totalmente diferente, né? Mas eu acabei ficando pro lado, né, da igreja católica, por conta de que eu fui ingressado na Pascom, eu comecei a sentir essa vontade de servir a Deus, então tudo isso me fez ficar e me fez cada vez gostar mais. E agora eu vou numa missa, eu tenho uma outro tipo de experiência. Não é uma experiência, digo, um outro tipo de contato. Não é a mesma coisa, cara, você ir na igreja, só ir na igreja por ir na igreja. É uma experiência totalmente diferente. E é como o Matheus falou ali, cara, é isso aí. Só que, realmente, nesse ponto, não querendo falar mal da Igreja Católica, os evangélicos, eles são bem mais acolhedores do que os católicos. Isso eu tenho que pegar e bater palma pros evangélicos. Eles conseguem ser bem mais acolhedores que os católicos. Eu vejo isso na minha opinião, né? E, claro, pode ser que a opinião de vocês seja diferente, mas eu vejo nesse ponto, assim. Talvez a gente consiga mudar isso, né, com o tempo, mas pelo que eu vejo, eles são mais. Eles conseguem ser mais acolhedores. É que nem ele. É o Giovanni disse ali que as pessoas vão na missa, vão num sábado, num domingo, e aí acham que é só na outra semana. Só que agora contando a minha experiência. Eu vou ali na missa, eu ajudo a missa a fazer acontecer, sabe? Sim. E eu ajudando, eu vou servir, né? Eu sou cerimoniário. Então eu ajudo. Quando dá alguma coisa errada na missa, o padre já olha ali, já, né, faz aquele sinal de, ó, deu errado, tem a liturgia, tem a câmera, tem o pessoal que cuida do dízimo, tipo, tem como se envolver, sabe? Às vezes as pessoas só não vão. E na igreja ali do Boa Vista tem um cara que é responsável pelos caras que controlam o dízimo. Não sei se a igreja ali a igreja ali do Xingu tem, mas ali, por exemplo, no Boa Vista, que a igreja era grande, tem um cara que é responsável por tipo assim, acender um altar, ele tem que estar responsável, ele tem um tipo espécie de um coringa dentro da igreja, que aí no caso era o padrasto da minha ex que fazia, ele ficava ali, cara, coordenando todas as atividades, ele era tipo um tapa-buraco ali, sabe, tipo, alguma coisa deu errado, ele tem que estar lá pra resolver, entende? Eu achei, quando eu comecei a ver isso, que tem isso que você falou, tem o cara do dízimo, tem a pessoa, cara, eu achei assim, falei, nossa, não é uma coisa assim, ah, vai chegar lá, vai simplesmente rezar, o pessoal senta e reza, não. Tem toda uma atividade por trás da igreja, né? Isso que eu achei. Pra quem quer, tem durante a semana. Que nem eu e o Matheus, a gente tem que ver a respeito da parte durante a semana. Então, de certo modo, a gente tá ali envolvido na igreja. Ou, às vezes, tem algum outro compromisso durante a semana. Então, o meu final de semana começa com a igreja, sabe? E durante a semana eu vou ajeitando, preparando. Claro que a gente tem a vida pessoal, mas a gente vai ajeitando ali pra fazer as coisas, né? Então, para quem quer durante a semana, para quem quer se envolver mais, tem. Eu acho que é que nem o Matheus falou, às vezes falta as pessoas saberem isso, né? Com certeza. É. Não, mas tem uma coisa muito divertida que você falou, que é esse cara que fica... Que é o cara que vai acender a lâmpada, que ele tá em todo lugar. Cara, esse é um dos memes da Igreja Católica que eu racho o bico, o Gabriel vai achar o bico, provavelmente, que é o tal do Severino. É o tal do Severino. É a pessoa que é o Severino. A gente fala que existe pessoas boas pra ser Severino. A gente tem no grupo o Kraus. Cara, o Kraus é aquela pessoa que é o Severino. Ele consegue ajudar em tudo, cara. Ele é o Severino que tá ali ajudando, apoiando e tal. Porque, sabe, existe, se fala assim, é o Severino. É a pessoa que vai ajudar tudo. A gente faz a reunião e vai definir as funções. Ah, eu vou ficar com a música, eu fico com o teatro, eu fico com isso. Aí chega na hora do Kraus. E o Kraus é o Severino. E o Kraus é o Severino, ele fica responsável pelo Severinar. É. Uma das coisas que eu penso futuramente, que eu acho assim que pra mim também, eu gostaria também de me encaixar, assim, seria o parte da música, porque eu gosto assim de cantar, de tocar instrumento musical. Então, acho que eu penso futuramente entrar para o grupo de canto da igreja e tudo mais. Eu acho muito, muito legal, sabe? É, pessoal, só para finalizar, para a gente não estender muito aqui, já estou agora fazendo um papo de jovem aqui, um papo que eu e o Giovanni gostamos bastante, que são games, né, Giovanni? É, acho que é o nosso assunto favorito aí, praticamente. Assunto favorito, favor. Que jogos vocês gostam de jogar? Que consoles vocês têm? Vamos lá, pra gente quebrar um pouco. Começa aí, Matheus, que a minha lista é maior. Aí a gente chega assim, ó. Eu e o Gabriel, a gente joga LOL. A gente é ruim, mas joga LOL. Vixe Maria, que... Isso nem é jogo, mas joga LOL. Não é, isso nem é jogo, cara. É, eu, Matheus, eu sou nintendista. Então... Eu sou Nintendo. Chorou aí. Nintendista, aí você tá querendo quebrar, né, cara? Nintendo. O cara gosta da Nintendo, cara. Não, primeiro que você deve ser rico pra caralho, porque um jogo da Nintendo é uns R$600, sei lá, cara. Segundo que pelo... Não, Nintendo não dá, cara. A Nintendo, cara, como produtora, assim, ela consegue manter os clássicos dela vivos até hoje. É. Mas o cara precisa ter uma paciência também, né? Vamos falar. Pô. Assim, ó, eu falo assim, eu gosto de Nintendo. Eu tenho 64, eu gosto de Pokémon. DS. Eu gosto de Pokémon. Cara, eu joguei Pokémon profissionalmente. Meu Deus do céu. Era aquele cara que salta no meio da rua, assim, pra pegar o Pokémon. Cara, uma vez na faculdade, cara, um cara, um amigo meu quase foi atropelado, o cara foi caçar um Pokémon lá, o piá foi pular assim, o carro quase passou por cima dele. Esse jogo é. Mata gente. Pokémon é. No... Né, cuidado com esse jogo, com esses Pokémon aí da vida. Não. Daqui a pouco você tá pulando a casa do vizinho lá no telhado, em cima do telhado, pegar Pokémon. Mas daí é o Pokémon GO, né? Sei lá. O Pokémon, quando você pega o da Nintendo, assim, cara, é muito vasto. Todos os jogos da Nintendo, eu sou apaixonado. Zelda, todo assim, tem uma história que vai te colocando assim, que você fica, nossa, igual assim, eu sou nintendista desde o 64, desde o Game Boy Advance, DS, 3DS, Switch agora, cara, eu sou Nintendo e. Pode ter falar aí, Nintendo é vida, Mario é muito legal. Não, eu tenho um Super Nintendo, Pokémon. Eu tenho um Super Nintendo aqui em casa, de fita, com dois controles ainda funciona. Eu gosto da Nintendo, mas eu tive um Wii, que foi o último console da Nintendo que eu tive, eu adorava. Mas, cara, só que assim, realmente, cara, quando você tem um Xbox, um PlayStation, cara, eu já acho que é uma outra vida. Eu ficava cara, ia lançar um COD lá, pô, legal, vai lançar um novo COD. vou ver pra Nintendo, lança pra Nintendo GTA V, Pô, não tem pra Nintendo, cacete, cara, que porcaria de console. Mas um negócio que, assim, acho que... E isso que eu falo, acho que eu falo por a maioria das pessoas que não tem um console da Nintendo. Que, cara, Breath of the Wild, eu acho que é, assim, um sonho de consumo pra muita gente. Com certeza. É, esse jogo, realmente. É, tipo, eu não cheguei a ver sobre a história dele e tal, mas, assim, a direção artística... A construção de mundo, cara, acho fantástico naquele jogo. É que eu acho assim, vocês entrarem assim, é duas pegadas diferentes. Eu gosto do console porque eu gosto daquela algo mais prático na sua mão, aquele videogamezinho, assim, algo mais prático, sabe? Algo que você pode estar no dia a dia. Ei, vamos supor, eu tô lá no meio do ônibus, eu pego, lanço 3DS assim, e começo a jogar. Nossa, para a fita. Eu sou prático, né? Eu sou prático, então eu gosto desses negócios de praticidade, né? E, tipo, eu concordo com vocês que dizem assim, pô, um PS4, claro que tem mais jogos, tem as coisas assim que são absurdas. Eu tenho Xbox One, não. Tipo, a Game Pass, o serviço da Game Pass é maravilhoso, cara. Adoro não, muito. não, É, isso eu não tenho como discutir com vocês. Isso aí não existe. Contra fatos não há argumentos. Não tenho o que falar pra vocês. O que eu falo assim é que eu gosto do tempo que é mais os clássicos, é algo que vai te trazendo, sabe? E o que eu acho muito top da Nintendo é que ela consegue cativar o público de 5 anos ao público de 60 anos, com o mesmo jogo lá do Mario. E tipo, ela consegue. Quando ele já tava no Brasil, já era caro, né? Não, já era um absurdo, cara. Meu Deus. Aí ela sai, pô, virou esporte de luxo. Cara, eu aquele jogo do Tubarão lá que foi lançado, lançaram pro Switch também. Aquele, sabe aquele jogo do Tubarão novo que lançaram lá? É, cara, que R$600 o jogo. Cara, que é isso? Aquele jogo lá, pelo amor de Deus, cara. Você compra ele R$30, R$40 na lojinha da Xbox lá, os caras querendo cobrar um preço daquele. Queria, é absurdo, né? PlayStation tá 200. É, PlayStation tá 200. Mas. É que ele tá na Game Pass, né? Desculpa. Mas enfim. Ele tá na Game Pass, não precisa esquentar minha cabeça, não. Então, tranquilo. Bom, a gente já tem Back 4 Blood chegando também. E você, Gabriel? Bom, que nem o Matheus já falou, né? Joga lá, né? Eu tenho que dar aula pro Matheus, carregar ele. Então... Senta lá, Claudio. Eu gosto do Smite, não, cara? Smite é legal. Não, já tentei jogar, mas não rolou, nem Dota também, né? Mas eu gosto de console, eu gosto, né? Porque tem jogos exclusivos do PS4, que eu acho show de bola demais. Mas eu jogo só no PC, né? Não tenho console. E no PC eu jogo de tudo, jogo... Agora eu tô jogando só Red Dead e LoL, né? O 2? Red Dead Redemption 2? Uhum, Online. Ah, jogaço. Melhor jogo de todos, na minha opinião. Nossa, inclusive, nosso primeiro podcast foi falando de Red Dead Redemption. Não sei se o Giovanni lembra. Episódio 1. Episódio 1 falando de Red Dead. Nossa, o melhor jogo de todos. Bom, tem alguma coisa que o Giovanni quer perguntar pra eles? Tem sim, cara. Pro Gabriel ali. Você comentou que tá jogando online, né? Tô jogando online. Cara, o Red Dead Online, né? Evolução, como é que tá o estado? Que eu lembro que quando eu comecei a jogar, cara, era bem, sabe, trivial, não tinha motivação nele. Ah, então, ele diminuiu a quantidade de ouro que dá pra receber, né? Eu comecei, acho que faz um mês e meio, então diminuíram a quantidade, mas tem várias missõezinhas, eles colocaram umas missões novas. Não sei se quando você tava jogando tinha 5 ofícios já. Tinha, acho que eram 3, se eu não me engano. Eu parei, agora era o Caçador de Recompensas. Naturalista, e tinha, acho que era alguma coisa sobre relíquias, alguma coisa assim, não lembro agora. Então, agora tem Moonshine e Mercador também. Uhum. Que daí você enche a carroça e se produz Moonshine e tal. É, dá pra jogar também, colocar um modo de sobrevivência lá. É legal, dá pra se divertir, ainda mais se jogar em bando, é divertido. É, em bando é legal mesmo, às vezes jogo com o Thiago lá do Galaxy One, lá do outro podcast, em bando fica mais divertido. Mas no console mesmo, eu gosto de um RPGzinho, nossa senhora. Tudo que tiver de RPG, ou eu joguei, ou eu já ouvi falar. Mas já pegando o teu gancho de falar de RPG, eu não posso deixar de divulgar o nosso RPG de mesa na Tribe RPG. Que isso, o cara World. Tá muito anunciante. É, não, tem que anunciar o nosso RPG de mesa. A gente tá jogando com o pessoal lá da Galaxy One. Da Galaxy One, nosso RPG de mesa, que nosso amigo Giovanni também tá gravando. E eu e o Giovanni estamos aí um RPG inspirado em The Last of Us. Tá sensacional, pessoal. Vou deixar o link aqui na descrição. É muito, muito interessante, cara. Pessoal que gosta de RPG, dá uma olhada lá. E também vou deixar na descrição também o link da Partilha Jovem, que é pelo YouTube, né? Eles fazem pelo YouTube e pelo Facebook, né? Isso. Isso. Pelos dois. É, vou deixar o link aqui na descrição também. E, bom, eu gostaria de agradecer a presença do Gabriel e do Matheus. Cara, sensacional conversar com vocês. É muito bom mesmo. E obrigado aí, cara, pelo espaço que vocês deram, porque hoje foi uma coisa assim de, né, era pra vir um outro convidado hoje, e aí ele acabou não vindo, eu consegui conversar com vocês, e vocês toparam e vieram e gravaram com a gente, cara, foi muito bom. Obrigado pela disponibilidade, por ceder esse tempo pra gente, foi muito bacana. É nóis, tamo junto, a gente que agradece pelo convite. É, eu te agradeço, tá louco? Eu falando. Olha, falamos de igreja, falamos de jogo, agora os caras me colocam até RPG, mano. Daqui a pouco a gente vai parar tudo na caverna. Mas é isso, pessoal, né? E lembrando também do nosso Instagram, que eu estou postando algumas coisinhas no Instagram, tá? É, tá um pouquinho parado ainda, mas eu tô postando, assim, algumas curiosidades dos nossos... tá sendo mais um agregador, né, para o pessoal, algumas curiosidades dos nossos convidados, alguns memes, sempre postando algumas coisinhas lá no nosso Instagram. Também vai estar o link aqui na descrição. Mais uma vez, eu queria agradecer o Gabriel e o Matheus. Antes de cortar, o Gabriel tava falando que gostava de RPG, acabei cortando você, desculpa, Gabriel, pode terminar. O meu RPG não é o de mesa, não. De mesa eu nunca joguei, é os action mesmo. Os action, gosta do The Witcher? The Witcher já zerei 5 vezes, Black Desert, 300 horinhas. O cara que jogou The Witcher não ficou fissurado, ele jogou errado. É, eu tô amando aquele jogo, realmente, tô jogando pela primeira vez, é uma experiência que eu não vou esquecer tão cedo. Mas obrigado, gente. Obrigado mesmo pela participação, né? Olha, eu falei pra vocês que seria 1 hora, a gente tá chegando a quase 1 hora e quase 1 hora e 20 de podcast. O papo rendeu hoje, hein? O papo rendeu bastante. E é isso, então. O Giovanni quer falar mais alguma coisa? Ah, só reafirmando aí, agradecer a presença e também dizer que, pô, portas abertas aí pra próximos episódios também. Com certeza, opa. Com certeza. Portas abertas sempre pra vocês. E com certeza aí a gente vai gravar mais vezes aí, tanto no nosso quanto de vocês, com certeza. E obrigado, pessoal. Obrigado mesmo pela participação. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Então, podcast. Se estão ouvindo, bebam água. Se hidratem. Bebam água. Ok, bebam, tá certo. Água. E antes que eu esqueça, o nosso próximo convidado. Adivinha quem vai ser nosso próximo convidado, Giovanni? Adivinha, adivinha, adivinha. Ih, rapaz, quem será? Atenta adivinhar, que adivinha. Quero ver. Vamos ver, vai ser o Monark. Quase acertou. Você vai receber um cara... É o Igor 3K, deixa eu até entrar na conversa. A gente vai receber o Altair Machado, o vô do Machado. Lembra do vô do Machado? Lembro. Ele fala que ele comentou que vai trazer. Então ele conseguiu. A gravação vai ficar pro próximo sábado, às 8h30. A gente vai receber o Altair Machado aqui com a gente. Ele foi o último integrante vivo do grupo Trio da Simpatia. Ele vai ter uma conversa sobre música com a gente. Música, mais uma vez. Então, a gente sabe que é podcast polêmico. Então, a gente vai receber o seu Altair Machado aqui, um senhor de idade já. E que teve... Aí tem uma carreira aí de músico bem conceituada, né? Ele teve um trio da simpatia, vai ser um podcast muito interessante e muito especial. A gente vai receber ele aqui. E é isso, eu acho que a gente vai ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Obrigado pela presença. Tchau, tchau.